mini saia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Mini saia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Vá, deixem-se lá de vaidades. Salto Alto, o programa mais feminino da rádio. Hey, mom! Bom dia e bem-vindos à segunda hora do programa mais feminino da rádio, sempre, todos os dias, na Rádio 5, depois das 10 da manhã comigo e hoje com a doutora Luísa Gomes Afonso e a nossa nutricionista de serviço. Conceição Pedro Gomes. Espero então que esteja muitíssimo bem nesta manhã de segunda-feira com a Rádio 5, dia feriado para alguns, outros trabalham e trabalha-se bem. Luísa, bom dia para ti também. Bom dia, bom dia. E hoje, o que é que aprendemos com elas? Aqui está aí a pergunta, o que é que hoje se aprende neste programa? Pergunta o Vítor Cardoso. Hoje vamos falar da roda dos alimentos, da importância de conhecer bem esta roda dos alimentos que de tão tenra idade chega até nós. E vamos dar ainda continuidade ao nosso tema da passada semana, quando aqui se discutia e falávamos, ainda com propostas tuas e algumas receitas pelo meio. Espero que tenham experimentado durante a semana. Então, e aquelas coisas boas. A propósito de conseguirmos reunir três coisas neste mesmo contexto. Sabermos selecionar bem os alimentos que sejam importantes para uma boa alimentação diária, de forma económica. E hoje a isto vamos acrescentar se, efetivamente, a roda dos alimentos comporta estas duas situações. Sabemos que sim, que comporta bons alimentos para a nossa nutrição todos os dias. Agora, o que não sabemos é se é fácil seguir a roda dos alimentos e seguir a continuar a comer-se de forma fácil. Já está aí a pergunta para comentar-se no Facebook da Rádio 5 em www.5fm.pt ou então, se preferires, via SMS 96760-7903 da Rádio 5. Hoje, para responder, serão as recomendações da roda dos alimentos, uma forma económica e fácil de nos alimentarmos bem todos os dias. Queremos saber a vossa opinião, 96760-7903 ou então em www.5fm.pt. E já estão a chegar as mensagens. Já. Que bom, já. Que bom. Luísa, é possível ou não? Antes de mais, uma das coisas que nós vamos conhecendo já a partir até da pré-primária, hoje há essa preocupação. Exatamente. De explicar às criancinhas que efetivamente é importante seguir os conselhos e orientarem-se, ou as famílias se orientarem a partir da roda dos alimentos. O que é certo é que estudos indicam que cada vez menos as pessoas fazem caso a isso. Cada vez mais temos as nossas próprias rodas. Exatamente. Não tem nada a ver com a roda que se recomenda, não é? Exatamente. Nós temos as nossas próprias rodas. Também porque andamos numa roda viva. Também. Muitas vezes. Sempre. Quando se parece e mesmo quando não se parece que esteja. Ou os números referem que a obesidade nas crianças, nos jovens, cada vez mais aumentam. Preocupantes. Exatamente, são preocupantes já. E hoje, curiosamente, saiu um estudo nesse sentido. O que é certo é que, será que quando nos explicam a roda dos alimentos assim de tão tenra idade e depois há uma continuação dessa aprendizagem, nos explicam assim tão bem quanto seria desejável para que possamos ter aquilo como pôr em prática, exatamente, não é? Uma ordem posta em prática. Mas eu acho que a questão se prende mesmo aqui, é o passar da teoria à prática, porque eu acho que a roda dos alimentos é um modelo que é fácil de compreender e fácil de explicar. A questão está depois em transpor esta teoria, que eu acho que é de simples aprendizagem, para a prática, para o nosso dia-a-dia. E muitas vezes aquilo que acontece, e nós vemos que hoje em dia realmente os números são preocupantes no que toca à obesidade. O nosso país não é exceção em relação à Europa e tem números que são mesmo assustadores. E muitas vezes, e pensando no que é a infância, nós sabemos que a culpa não é das crianças, não é? E, portanto, não são elas que têm que depois conseguir colocar esta teoria em prática. Muitas vezes são hábitos familiares. Que são adquiridos e quem nos dera conseguirmos passar a mensagem às crianças e quase acontecer como aconteceu muito com a reciclagem, em que foram elas a chegar a casa e a insistir em ensinar os pais, porque eu acho que é realmente um conceito que deve ser trabalhado já no pré-escolar. Ou seja, achas que existe ou há necessidade de mudar de vida à mesa? Sem dúvida que há. Há necessidade de mudar de hábitos, mas em, portanto, família, não é? Portanto, lá em casa é que tem que haver um esforço no sentido de colocar todas estas regras em prática que nós vemos e aquilo que sentimos. E eu trabalho numa escola, portanto, também sinto isso bem de perto. O consumo de fruta, o consumo de legumes, nós sentimos que nós podemos promover refeições muito equilibradas e até apelativas numa cantina escolar. Mas se calhar eles não estão habituados a comer sopa em casa, portanto não é ali que nós vamos conseguir educar. A educação tem que partir de casa, não é? Dos pais, dos cuidadores, e não... Estudos recentemente publicados dizem precisamente que não há esse cuidado em casa por falta de tempo dos pais. E por outras coisas, porque as famílias efetivamente não estão bem. Há estudos sociológicos também nessa matéria, que na escola as crianças deixam ficar a refeição principal, portanto no refeitório, muitas para vezes, depois sim. substituírem por aquilo que também a maior parte das escolas disponibilizam a essas mesmas crianças, que são as tais sanduíches. Podem ser chamadas de fast food, porque é esse o conceito de fast food, é a substituição de um prato, de uma refeição completa, não é? Portanto, a sopa, mais o prato e a sobremesa, por um equivalente rápido. Equivalente que muitas vezes não é equivalente, porque muitas vezes vem acompanhado por molhos, tem maiores percentagens de gordura, maior valor calórico, menos vitaminas, menos minerais. Portanto, normalmente, aquilo que acontece é que são refeições, em termos nutricionais, muito menos equilibradas. E depois o conceito de fast food. Portanto, a comida rápida, o próprio nome, já significa que muitas vezes nós comemos e nem nos apercebemos. Nós vamos a comer maçãs pelo caminho, a caminhar, a fazer outra coisa, a trabalhar. Isso acontece connosco também. Não é? Às vezes nem não conseguimos parar e pegamos em qualquer coisa e comemos. O ideal é que sentemos à mesa e que consigamos tirar alguns minutos, que não é assim tanto tempo quanto isso. Vá lá, vamos fazer as contas, não é? Exatamente. Mas é como tu dizes, efetivamente. Agora, a situação no caso concreto, já que estamos aí das crianças e a responsabilidade nas escolas, se não estiver disponível ou se não estiver ao alcance, se não existir lá, seguramente elas não vão consumir isso. Exato, é fundamental, há uma responsabilidade também por parte das escolas, porque se disponibiliza, é claro que a partir do momento em que falamos de uma escola de segundo e terceiro ciclo, secundário, já haverá uma liberdade para procurar estes alimentos no exterior da escola e, portanto, e não existe neste momento nenhuma regulamentação para aquilo que se vende no espaço e quando as escolas. Os endocrinologistas vão mais longe, perguntam... No pão com fiambre ou com queijo, por exemplo, porque não uma rodela de tomates e uma folha de alface? Claro. É que o fast food está lá mais facilmente o ovo estrelado e a maionese. Claro. Porque é aquilo que eles mais procuram, não é? Portanto, a oferta vai de encontro à procura e já se sabe que se vende mais se a oferta for nesse sentido. Porque o conceito de fast food, até pode haver um fast food saudável. Nós já falamos sobre isso. Quando fazemos uma sandwich, o pão vai ser equivalente ao arroz, à massa, à batata. Dentro dessa sandwich nós podemos colocar peixe, carne, fiambre, queijo, portanto, equivalentes da carne, ovo. E depois, claro, acompanhar, e concordo em todo com aquilo que os endocrinologistas dizem, acompanhar também com legumes. Alface, tomate, cenoura. Até optar por um pão de sementes, um pãozinho escuro, que também aumentamos aqui o aporte de fibra. Isto acompanhado por uma sopa e, por exemplo, um sumo de fruta natural, será uma refeição que vai deixar-nos saciados e que poderá ser equivalente àquilo que comemos no prato. Portanto, uma boa opção. O problema é quando, em vez de atum, temos pasta de atum. Exatamente. Que tem a maionese. Eu estava a pensar agora na cenoura. Em vez da cenoura raspada, temos batata frita em palito. Grave. E depois as crianças aparecem assim com aqueles números assustadores da obesidade, como se a culpa fosse delas, e já não estamos só a culpar as famílias, porque são alimentos que estão disponíveis e que estão ao alcance de todos. Sim, certo. Exato. Também e incrivelmente, a preços muito acessíveis. E a preços muito acessíveis. Muitas vezes a preços mais acessíveis do que a comida, que será uma melhor opção. Exatamente. Nós vemos que muitas vezes a fruta é mais cara comparativamente a um bolo, ou quase ao mesmo preço. Ou até uma dessas sandochas. Sabemos que o bolo sai mais, não é? Portanto, aqui entra também a lei da oferta e da procura. Sabemos que se houver maior procura, maior venda, os preços também vão a cair um pouco. E, portanto, acabam por ser produtos, até por aí, mais apelativos, porque sabemos que é uma idade em que o valor dos alimentos e portanto, das coisas, não é? Aliás, mesmo em relação ao tabaco, sabemos que conseguimos contrariar o início do consumo de tabaco nesta idade, sim, aumentamos os preços de tabaco. A mesma coisa em relação à comida, não é? Exatamente. Se nós aumentarmos o preço, pelo menos na escola em que conseguimos controlar isso, os alimentos que serão de pior opção, porque se calhar não podem deixar de se oferecer de todo, não é? Não podemos também chegar ao ponto de entrar no rigor de apenas oferecer alimentos que sejam nutricionalmente equilibrados, porque sabemos que depois vai haver uma procura no exterior da escola, mas pelo menos tentar controlar aqui através dos preços. Exatamente. E portanto fazer um aumento do preço. E quer para a escola, quer para as famílias, este estudo revela igualmente que só uma mínima percentagem de crianças consome a sopa. Mínima mesmo. Em casa não existe? Ou não há insistência para que se consuma, ou não aparece como o prato principal de uma refeição, é colocado de lado e na escola fica em cima da mesa. Muitas vezes eles até levam e depois não comem, portanto deixam sempre ficar porque não têm o hábito de comer. E vem ao encontro daquilo que falavas no programa anterior, não é? E até deixamos ficar aqui o nosso Viva às Sopas, precisamente a capacidade, desde que as pessoas tenham vontade, para ter ou incluir a sopa na sua alimentação todos os dias e de forma económica. Porque é um prato muito económico, é um prato completo. Agora estou eu a entrar outra vez com a campanha. Mais uma vez, Lisa, vou-se a campanha da sopa. Sim, que é muito bom. Tem, se for uma sopa de legumes, com bastante legumes, e sem carne, sem peixe, com pouca gordura na sua confecção, vai ter poucas calorias, muitas vezes o equivalente a um iogurte, portanto, poucas calorias. É um prato que sacia por vários motivos, pela quantidade de fibra que possui, por ter bastante água também, pela temperatura, que também aqui, eu sei que no verão custa um bocadinho mais, mas é um fator importante, porque nos vai encher mais rapidamente. Sim, sim, sim. Este estudo revela ainda que o consumo da água é mínimo nas crianças. A opção são os sumos e os refrigerantes. Nós vemos que muitas vezes eles consomem, não consomem água, eles consomem refrigerantes. 3 a 4 vezes por semana o consumo de batatas fritas. É muito, muito. E em relação, eu ainda estou a pensar aqui nos refrigerantes. Nós podemos dar o exemplo daquilo que será um refrigerante dos mais comercialmente conhecidos, sem dizer marcas, mas já podem estar a imaginar quais serão. Equivale a 4 copos de açúcar, não é? 5 pacotes de açúcar. Cinco. Portanto, um refrigerante, 5 pacotes de açúcar. Muitas vezes tem cafeína, tem gás, também acrescenta aqui um efeito nocivo, e a cafeína, sim, que não é de todo recomendável nestas idades. Ali podem aproveitar agora também, porque os refrigerantes e os sumos estão na tabela dos alimentos que vão sofrer aquele acréscimo brutal de IVA. É uma forma de começar a cortar lá em casa. Aproveitando aquilo que falamos também no último programa e voltamos a referir hoje, a questão de praticar uma alimentação económica, portanto será sem dúvida os alimentos dos quais podem abdicar. Exatamente, porque é caro, porque é nocivo, porque não contribui para uma boa dieta alimentar. E eu estou a olhar para a roda dos alimentos e de uma forma simples e sucinta, sem dúvida ensina-nos a manter uma alimentação saudável, ou seja, é completa, é equilibrada e variada. Exatamente. Pergunto-te, porque é que esta informação tão importante e começando a ser divulgada de tão tenra idade, porque é que ela não é cumprida? Que opinião é que tu tens a este propósito? Portanto, eu acho que vai muito encontrar aquilo que nós já falamos também nos outros programas. A questão de não haver já aqui muitas vezes um hábito, portanto, de já haver uma educação que não vai neste sentido, acho que será um ponto que muitas vezes leva a este descuido. E depois o facilitismo. Termos pouco tempo. O sabor, nós sabemos que os alimentos que não estão aqui na roda dos alimentos, temos aqui alimentos muito saborosos, mas sabemos que aqueles que são ricos em gordura, açúcar e sal, isto é uma combinação que em termos de sabor é fabulosa, portanto se calhar há também uma procura hoje em dia para estes alimentos. E depois, por outro lado, também a oferta. A oferta mudou muito nos últimos anos e hoje em dia deparamos-nos com uma grande e vasta oferta de alimentos de grande variedade a preços cada vez mais reduzidos. Portanto, estes alimentos tornam-se mais apelativos e muitas vezes bem próximos a nós. Era o que falávamos também na semana passada. Sim, sim, sim. Se calhar a máquina de vending que temos lá no trabalho, nós saímos, temos uma grande oferta em, seja café, Essas máquinas estão nas escolas. E essas máquinas estão nas escolas e é muito difícil lutar contra aquilo que lá dentro se coloca. Incrível. Porque muitas vezes os alunos não nem consomem o fast food, ou melhor, é o mesmo conceito de fast food, mas acabam por consumir um lanche de almoço. Portanto, os alimentos que são ainda um lanche em sumo, já está. Um lanche em sumo. Um chocolate. Um chocolate e depois dali um bocadinho como mais alguma coisa. Porque depois isto leva a quê? A andar todo o dia a petiscar. Dali um bocado já estou novamente com fome, portanto já vou ter tendência para pegar novamente num alimento. E falavas, portanto, indo ao encontro da Roda dos Alimentos, seguramente que essas refeições pré-preparadas ou outros alimentos processados não fazem parte da Roda dos Alimentos. Eles não estão cá, não é? Se nós olharmos com atenção, eles não estão cá. Significa que a Roda dos Alimentos nos diz aquilo que nós devemos consumir diariamente, aquilo que deve ser a base da nossa alimentação. Não significa que, esporadicamente e em dias de festa, não se possa acrescentar algum desses alimentos, desses outros alimentos, portanto, bebidas açucaradas, bolos, fritos, folhados. Agora, aquilo que eu digo normalmente é, não podem haver festa todos os dias. Não podemos passar da exceção. Porque senão, então, aí acabamos por estragar aquilo que será a nossa base alimentar. A Roda dos Alimentos, contrariamente àquilo que a pirâmide dos alimentos, que ainda há muito esta confusão, o que é que eu sigo? A pirâmide ou a Roda dos Alimentos? Em outros países utiliza-se a pirâmide alimentar. Nós defendemos a Roda dos Alimentos, porquê? Porque ela não cria aqui um conceito de hierarquia. Enquanto que na pirâmide nós temos a base, temos alimentos mais importantes, depois partimos para alimentos com menor importância. Na Roda dos Alimentos todos eles são importantes. Portanto, devemos incluir estes alimentos para ter uma alimentação completa. Para ela ser equilibrada, porque é isto que a roda diz, completa, equilibrada e variada. Portanto, para ela ser equilibrada, temos que ter em conta as porções e a dimensão de cada grupo da roda dos alimentos. Porquê é que eles têm dimensões diferentes? Porque devem ser consumidos em quantidades diferentes. Aqueles que têm maior dimensão deverão ser ingeridos em maior quantidade. Os que têm uma dimensão inferior, ingeridos em menor quantidade. Agora, perguntas assim, serão menos importantes? Não, são igualmente importantes, mas consumidos numa porção inferior, portanto, em menor quantidade. Ou seja, porque o organismo precisa menos deles, a maior quantidade pode já deixar de contribuir. Pode já comprometer, por exemplo, o menor grupo será o grupo da gordura e dos óleos. Se nós aumentamos aqui nesta quantidade, sabemos que vamos ter uma ingestão excessiva em termos calóricos e portanto, de gordura e, portanto, será de evitar. Depois, deve ser também uma alimentação variada. O que é que isto significa? Significa que devemos diariamente variar os alimentos que ingerimos. Quanto mais variarmos, mais conseguimos, portanto, maior será a panóplia de vitaminas e minerais que conseguimos inserir no nosso dia alimentar. Por isso é importante, dentro de cada grupo de alimentos, ir variando. Ou seja, se calhar hoje como pão, ao lanche, amanhã como tostas, no dia seguinte como pão de forma, ou se calhar hoje como maçã, mas no dia seguinte como laranja, no dia seguinte. Portanto, não, tentar não cair sempre num plano que seja monótono e que nos dê sempre os mesmos nutrientes. Então, porque é rígido, certo? Olhar para aqui, olhando para aqui, acabas por ter muitas opções todos os dias. Que é o ideal, para as diferentes refeições de todos os dias. Eu não consigo compreender aquelas dietas que são assim, a dieta de comer a meio da manhã aquela bolachinha específica ao almoço, três colherzinhas de arroz. Portanto, e vou fazer isto diariamente. É claro que isto, para além do sacrifício, muitas vezes, portanto, associado a quantidades que são muito inferiores às recomendadas, é o sacrifício de fazer sempre a mesma coisa. Não dá. Portanto, temos que ir variando, também estimular, no fundo, aquilo que pode ser uma alimentação saudável. Ou seja, mudar de vida à mesa é fundamental, dizias há pouco. É fundamental. E isso requer ou não requer custos acrescidos? Não. É fundamental seguir aquilo que a roda nos diz em termos de recomendação, ou seja, optar por alimentos o menos processados possíveis, tentar ter muito cuidado também com as porções de alimentos a ingerir, ou seja, que quantidade é que eu vou ingerir? Se todos lá em casa comermos o dobro daquilo que precisamos, vamos ter aqui gastos em dois sentidos. Por um lado, gastamos mais na comida, portanto vamos ter que comprar em dobro, vamos ter que ter o dobro do trabalho para cozinhar, vamos ter que ter se calhar mais trabalho a lavar e a limpar, também. Sujamos mais louça e por outro lado, em termos de saúde, também vamos ter um acréscimo de riscos de saúde. Portanto, provavelmente teremos no final do mês algum risco de ter que comprar aqui um comprimidito para o colesterol, um comprimidito para a tensão arterial, diabetes. Uhum. Portanto, não estamos de forma nenhuma nem a poupar na carteira, nem a poupar na saúde. E está aí a perguntinha para responderes no Facebook da Rádio 5. Serão as recomendações da Roda dos Alimentos uma forma económica e fácil de nos alimentarmos bem todos os dias? Queremos saber a sua opinião, também via SMS, pelo 96-760-7903 da Rádio 5, indo ao encontro daquilo que há pouco referias, Lisa. O José Carlos de Aveiro está connosco no programa. Bom dia para si, José Carlos. Refere, no que refere às dificuldades que hoje se verificam e porque a obesidade das crianças aumentam. Ele refere que os pais hoje nem cozinham, não querem ter trabalho em casa, por outro lado estão preocupados com os seus custos a todos os níveis, nas grandes superfícies, a zona dos restaurantes, curiosamente, está sempre a abarrotar. Nos refeitórios escolares, sem dúvida, e vai ao encontro daquilo que vocês ainda há instantes discutiam, e agradeço-vos por isso, porque sou professor numa escola EB23. Nos refeitórios escolares, os pobres deixam a comida no prato. Muitas vezes acontece não isso. Quero, e os pobres deixam a comida no prato. E não quero fazer mais comentários. Um bem-aja para as duas. Parabéns para o programa. E um bem-aja também para o José Carlos. E tudo bom, de bom para esse lado. Sem dúvida. Exato. Obrigada pela participação. Acontece muito, e nós sabemos que muitas vezes a classe média-baixa tem até piores hábitos e tendência para maior facilitismo no que concerne aos hábitos alimentares. Mas, sem dúvida, concordo plenamente com aquilo que disse, e acho que é realmente difícil lutar contra esta tendência para o facilitismo, para a procura de opções rápidas e fáceis. Portanto, eu acho que deve haver aqui um acréscimo também da oferta de boas opções que sejam fáceis de pôr em prática. Exatamente. A Noémia Silva, de Vila Nova de Gaia, indo ao encontro do nosso tema de hoje, diz que não são só as crianças que estão a ser afetadas por estes problemas de má alimentação e de falta de cuidados. Os idosos estão igualmente a ser afetados por razões de má nutrição. E deixo a pergunta: em que sociedade nos estamos a transformar? Isto porque não há os cuidados mimados, os pais cada vez menos têm tempo para os filhos, os cuidados em casa são cada vez menores e há uma continuidade depois do que se passa em casa e que reflete na sociedade por onde as crianças passam, nomeadamente pela escola. Obrigadíssima, Noémia, e um beijinho para si. Obrigada, Noémia. O que eu sinto é que realmente é muito difícil quando estes hábitos se iniciam logo numa infância, portanto numa idade muito precoce, será muito difícil depois haver uma mudança e uma alteração destes hábitos por vários motivos. Por um lado, porque o nosso gosto, portanto, e aquilo, o nosso sabor, aquilo que nós começamos a gostar de comer, se cria logo numa tenra idade. Portanto, se nós de pequenos, se nós aos 2 anos já estamos habituados a beber Coca-Cola, mais dificilmente conseguiremos um dia deixar de a beber. E por outro lado, se há aqui uma acumulação de massa gorda logo numa idade tão tenra, portanto, quando falamos de obesidade infantil, há também aqui uma dificuldade acrescida, porque já são criadas células gordas, portanto, os adipócitos, numa fase tenra, que depois, com dificuldade, também nos vamos conseguir livrar deles ao longo da nossa vida. Portanto, já vai haver aqui, em termos de constituição corporal, muitas alterações que dificilmente depois conseguimos modificar ao longo da nossa vida. E pronto, são hábitos realmente familiares que atingem, têm que ser alterados e que atingem as crianças, claro que atingem também os educadores, portanto, os pais, e chegam até à terceira idade. Eu gostaria de ir para mais uma participação da Paula Ribeiro do Porto, que deixa a pergunta: comida saudável é mais cara? Peço desculpa, mas comer-se ou fazer uma refeição em alguns pontos que não vou referir aqui, para não fazer publicidade, poderá ficar 10 a 15 euros por dia, uma refeição, o que poderá resultar num gasto mensal, uma refeição por dia, 300 a 400 euros. Por isso, não me tentem convencer que, efetivamente, os alimentos mais saudáveis são os mais difíceis de acesso ao consumo. Possivelmente o que dão é mais trabalho porque tem que ser feito em casa e os pais não querem ter trabalho. Às vezes é Paula, concordo. Um beijinho para si, obrigada. Obrigada, Paula, é verdade. Nós não queríamos dizer, não é, Conceição, mas pronto, a Paula teve coragem e disse. Pronto, eu transmiti apenas isso. Acho que sim, muitas vezes também sentimos que há uma tendência, porque como estamos com o nosso tempo tão ocupado todos os dias e, portanto, acabamos por não conseguir dar a devida atenção também às crianças, há uma tendência depois para as agradar de todos os modos e, portanto, também aqui na alimentação, muitas vezes é uma questão de agrado, não é? E ele vai comigo às compras, pede, chora e não consigo recusar. Então já sabemos que as crianças e os adolescentes se deixam com mais facilidade afetar pelo fator grupo. É? Se o outro leva, eu também quero levar e, portanto, depois vou chegar a casa e vou pedir exatamente aquilo que vi os outros levarem. E acho que há este facilitismo e esta tendência para agradar, muitas vezes compensando aqui outros aspectos que podem estar um bocadinho negligenciados na educação. Portanto, a culpa não são das crianças, são elas que aparecem ali nestes estudos catastróficos mesmo. Porque... Sem dúvida, e a tendência é piorar. Sim, sim, mas a culpa não é delas. Vamos para intervalo à Simon e para ouvir aqui na Rádio 5, no programa mais feminino da rádio. Hoje estamos a falar da Rota dos Alimentos, da importância que ela tem para a nossa vida diária no que respeita à alimentação saudável e se a partir daqui conseguimos encontrar uma forma económica e fácil para nos alimentarmos todos os dias. Mini saia e salto alto, o programa mais feminino da rádio. Elas adoram falar destas coisas. After all the broken stones that were thrown for no good reason, inside she is loving him still after all this time. And though her heart bears the scars, no sign of healing, it's alright. She is loving him still after all this time. Oh yeah. Trying to push the past away, still waiting for the lights to change. She'll try for the sake of it. Cry. Learning to barely feel the pain. The thicker the skin, the less the strain. Though it's really hurting, she ain't breaking. Cause she's loving him still after all this time. Now he knows his weakness shows, his selfish soul never changing. That's fine, well, cause she's loving him still after all this time. To the outside eye, you see your family getting by, and it all seems perfect. And that's how she wants it, cause she's loving him still after all this time. Oh, trying to push the past away, still waiting for the lights to change. She'll try for the sake of it. Cry. Learning to bear and feel the pain. Thicker the skin, the less the strain. Know it's really hurting. She ain't breaking. Cause she's loving him still after all this time. Oh, think it shows, though we try and hide it. Inside, she's loving him still, after all this time. And behind his tired eyes, she sees the boy with his arms wide. He made her feel like an angel. Oh, that's why she's loving him still, for the rest of her life. As melhores músicas no programa mais feminino da rádio chama-se After All This Time, Simon Webb. 20 minutos do meio-dia, aqui na Rádio 5. Seguimos com o nosso tema de conversa. Let's go, girls. Mini saia e salto alto. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Está aqui todos os dias, sempre depois das 10. A nossa convidada é a doutora Lisa Gomes Afonso, é nutricionista. E se só a partir deste instante está connosco, recordo que o nosso tema de conversa hoje passa pela roda dos alimentos, a forma económica a partir dali de conseguirmos poder fabricar todos os dias refeições saudáveis de forma económica. Gostaria, Lisa, antes de voltarmos ao nosso tema de hoje, de referir aqui a participação de um ouvinte que diz não estamos a ouvir o programa, mas gostaria, face ao tema aí lançado, uma coisa é certa, grande parte dos problemas de stress, tensão muscular, depressão e cansaço físico dos nossos pacientes, porque trabalho com pessoas nessa área da saúde, deve-se a uma alimentação não equilibrada. Uhum. Aí está, aqui a referir. Parece que a roda dos alimentos passou de moda e agora apenas nos interessa a comida de shopping. Isso não é bom. Obrigadíssima pela vossa participação. Obrigada. Sem dúvida que é verdade e que sentimos isso, não é? Cada vez mais há tendência para esquecer um bocadinho aquilo que são regras tão simples e fáceis de pôr em prática. Portanto, concordo plenamente. A partir de, e recomendo agora o nosso tema de hoje, a partir da roda dos alimentos, dizias-me há pouco, ainda é possível reduzir mais e comendo bem, e fazendo boas refeições, ainda é possível reduzir economicamente e reduzir às gorduras, mesmo sendo consideradas estas essenciais e em quantidades consideradas já reguladas para uma boa alimentação todos os dias. É fundamental ter aqui cuidado em, portanto, não haver um aporte excessivo das gorduras, porque elas são necessárias e são importantes, mas numa quantidade mais reduzida. Uhum. Portanto, podemos ter alguns cuidados para reduzir este aporte. Por exemplo, tentar, quando estou a fazer uma salada, agora que nesta época do ano acaba por ser apetecível, temperar com molho de iogurte em vez de estar a utilizar azeite, em vez de estar a utilizar maionese, que aí então pior ainda. Portanto, utilizar um molho de iogurte que é muito simples de preparar, basta pegar um iogurte, misturar um bocadinho de azeite, um bocadinho de vinagre, orégãos, pimenta, portanto um tempero a gosto, e será uma forma de reduzir aqui o aporte de gordura. Excessivo de calorias. Exatamente. Por exemplo, quando eu faço um assado no forno, tentar não colocar gordura na base da assadeira, porque nós podemos até colocar cebola, colocar tomate, portanto legumes, ou mesmo colocar um pouquinho de água e colocar a carne ou o peixe, e depois estes vão libertar a sua gordura portanto, natural, a gordura do próprio alimento. Uhum. E evitamos assim de estar aqui a ter um acréscimo da gordura que utilizamos. Ou, por exemplo, utilizar uma frigideira antiaderente, não é? Quando fazemos um ovo estrelado, não colocar a gordura Exatamente. E o azeite que está aí bem, bem presente na roda dos alimentos pode ser alterado por... Há pessoas que por vezes referem a esta dúvida. Óleo, margarinas ou azeite, mesmo para fritar um ovo? Podemos utilizar azeite ou óleo de amendoim, que é mais resistente. Portanto, era aquilo que também já falávamos em outros programas. Temos que ter aqui cuidado com a resistência à temperatura. Sim, porque só por si o ovo é um alimento bastante gordo. só por si o ovo não é que seja gordo, tem alguma quantidade, principalmente na gema, portanto, uhum. tem uma quantidade considerável de colesterol, porque a clara não é gorda, é rica em albumina, em minerais, em vitaminas, portanto, não tem gordura. Agora, temos sempre que ter cuidado com o acréscimo de gordura que fazemos, se pudermos até fritá-lo sem fritar, no fundo, uhum. não é? Portanto, fazer um ovo estrelado, mas uma frigideira antiaderente sem utilizar uma gordura, torna-se ainda mais saudável. Ainda mais saudável. Ainda reportando-nos esta base da alimentação saudável na Roda dos Alimentos, explicando, por exemplo, no que consiste aos mais importantes, aqueles que, efetivamente, todos os dias não deveríamos de passar sem eles. E que devemos comer em maior quantidade, não é? Que devem ser a base da nossa alimentação. Sim, serão os farináceos, arroz, massa, batata, portanto, já falamos que esta é a principal fonte de energia que nós temos para as nossas atividades diárias e, portanto, quase em todas as refeições devemos incluir alimentos deste grupo. E, aliás, eu até trago aqui aquilo que será o exemplo de um dia, para depois ser mais fácil de compreender para quem nos está a ouvir. E também não esquecer os legumes e a fruta, portanto, serão os três grupos de maior dimensão: farináceos, legumes e fruta. Depois temos os laticínios, que serão, portanto, aproximadamente duas porções aquilo que devemos consumir diariamente. E aqui tentar optar por opções menos processadas, que são também as opções mais baratas, mais económicas, portanto, que sejam iogurte de aroma ou iogurte natural, em vez de optarmos pelo iogurte cremoso, com adição de pedaços, com, portanto, as opções menos processadas. Normalmente têm menos gordura, têm menos açúcar, têm menos aditivos também, portanto serão as melhores opções. E depois muito cuidado com aquilo que nós fazemos hoje em dia, que é um erro e que somos também levados a fazê-lo quando, por exemplo, fazemos uma refeição fora de casa, que é o consumo de carne ou peixe. Há uma tendência para comer quase em dobro das nossas necessidades. Quando nós vamos comer ao restaurante, nós temos sempre assim uma quantidade excessiva de carne ou peixe. E nós só precisamos do equivalente à palma da nossa mão. Exatamente. Portanto, não inclui os dedos. A palminha da mão, da grossura do dedo mindinho. É fácil. Ela está sempre connosco e, portanto, podemos sempre fazer essa comparação. Então, fundamental aqui, Lisa, e ainda passando por aquela questão da falta de cuidados ou neste caso, de controlo da alimentação, por exemplo, nos mais novos, se reparares, as crianças não gostam de peixe e não comem peixe. Muitas vezes, e sentimos isso nas escolas também, é difícil agradar num dia em que se sirva peixe. Não porque a confecção do peixe está pior, não porque o peixe, portanto, a qualidade do peixe não agrada, mas porque elas não gostam de peixe. E muitas vezes, ou porque não estão habituadas a comer, muitas vezes a limitação será escolher o peixe. Portanto, uma coisa que não se faz em casa. Portanto, tem mesmo que ser um hábito que vem de casa. E é fundamental que se consiga fazê-lo em casa, porque depois a escola não consegue substituir aquilo que é um trabalho. Vai ao encontro da... que é a educação. Sim, sim, sim. Vai ao encontro da participação da Ana Lucas, de Rio Tinto, que diz: é verdade, efetivamente, as crianças cada vez menos consomem peixe e carne e cada vez menos praticam uma alimentação saudável. E de facto, quando eu andava na primária, há 50 anos atrás, só conhecia um rapaz obeso. Hoje, sempre que passo por uma escola, só vejo chonchudo. Bravíssima. Obrigada. Um beijinho para si. Muitas vezes nós vemos os pais que vão lá buscar o menino na escola e vemos que também eles partilham da mesma característica. E muitas vezes a questão até que se levanta até será assim. Que é uma questão genética. Pois. Será que isto está nos genes? Portanto, toda a família tem peso a mais. Isso é uma questão que também se coloca. É genético ou não, Lisa? Eu acho que não, eu acho que são hábitos partilhados lá em casa. Não, está provado que na maioria dos casos há aqui um fator ambiental de grande peso. Portanto, a questão das nossas escolhas alimentares, dos hábitos cada vez mais sedentários. Portanto, provavelmente aquela família, toda ela não come sopa, toda ela não come legumes, toda ela come quantidades excessivas. Provavelmente passarão um domingo sentados no sofá a ver televisão em vez de darem um belo passeio. Portanto, são muitas vezes hábitos partilhados e daí toda a família ter excesso de peso. Porque há muita essa desculpa: eu sou gordinho, mas a minha mãe também é gordinha e o meu avô também era gordinho. Somos todos, por isso. Portanto, está nos genes. Sorry. Ainda ao encontro daquilo que dizias a propósito da facilidade com que podemos praticar uma alimentação saudável a partir da Roda dos Alimentos, sem dúvida, os alimentos menos processados são os mais saudáveis, não estão na Roda dos Alimentos. E são, seguramente, os mais prejudiciais à nossa saúde. Davas o exemplo com o molho de iogurte, se compararmos aqueles molhos para saladas que já vêm feitos. Tu não gastas. Portanto, em termos de gasto. Em termos de gasto, é muito mais acessível. É muito mais acessível. Em termos de composição, ao optarmos pelo iogurte, vamos estar aqui a ter uma redução muito grande em termos de gordura, portanto, em termos calóricos, vamos ter um aporte acrescido também de proteína, de cálcio, de vitamina B. Portanto, para além de termos aqui um decréscimo dos maus alimentos, temos também um acréscimo de bons nutrientes. E poderá ser, sem dúvida, uma opção também muito, muito saborosa. Portanto, não significa que vamos estar aqui a abdicar também do sabor. Porque podemos temperar, fazer temperos diferentes. Se tiver um dia eu coloco orégãos, no dia seguinte tento colocar um bocadinho de pimenta. Portanto, podemos fazer, até mesmo na questão do sabor do iogurte. Portanto, podemos optar por sabores diferentes diariamente, e isso também faz com que esta oferta modifique. Dizias ainda que hoje, e tu gostas sempre, tu traz esses miminhos sempre a este programa, tu gostarias ainda de nos presentear com sugestões. Exatamente. Com ideias para por exemplo, um dia de alimentação saudável a baixo custo, inspirado na roda, dos alimentos. É assim, dá um bocadinho de trabalho, mas vai valer a pena, sem dúvida. E eu trago aqui aquilo que será um dia para 2.200 calorias, portanto será um intermédio. E acho que é mais fácil trazer este exemplo, porque muitas vezes o modelo acaba por ser fácil de compreender, mas depois como é que eu passo isto à prática, não é? Esta questão das porções, que também é difícil de compreender. Portanto, a roda diz-nos que devemos seguir a recomendação das porções inferior, portanto o valor inferior para crianças de 1 a 3 anos, e o valor superior, que serão aproximadamente 3.000 calorias, para homens ativos e rapazes adolescentes. Nós optamos por um valor intermédio. Ou seja, isto transcrito equivalerá a 7 porções e meia de cereais e derivados, 4 porções de hortícolas, 4 porções de fruta, 2 porções de laticínios, 3 porções de carne, pescado e ovos, 1 porção e meia de leguminosas, 2 porções de óleos e gorduras. E agora pergunta, e o que é que isto significa, não é? Portanto, isto significará, e tendo também aqui um horário associado, porque também é importante, e já falamos sobre isso, seguir um bom horário de refeições. Portanto, começando pelo pequeno almoço, eu vou tomar o pequeno almoço às 8 horas e vou incluir no meu pequeno almoço um pão e uma chávena de leite. Neste pão, vou permitir-me colocar uma colher de sobremesa de creme vegetal para barrar. Uma colher de sobremesa rasa, portanto, será aquilo que portanto, não, é ideal não ultrapassar esta quantidade. Depois, à meia da manhã, portanto, no lanche da manhã, já estou a sentir aqui alguma fome por volta das 10h15, então, às 10h30, vou fazer o meu lanche e vou incluir 6 bolachas Maria e também uma peça de fruta. Portanto, aqui uma oportunidade, uma boa oportunidade para incluir o consumo de fruta nas refeições intermédias. Ao almoço, vou iniciar a minha refeição com uma sopa. Depois, no prato, e eu optei por aqui por uma refeição que inclua uma carne branca, que será o frango, 2 pecinhas de frango, e acompanhar isto com arroz de ervilhas. Porquê? Porque ao mesmo tempo conseguimos também incluir aqui as leguminosas. Portanto, já podemos reduzir um bocadinho na carne, pescado e ovos, e também elas nos fornecem hidratos de carbono que são equivalentes ao arroz. Portanto, 8 colheres da sopa de arroz, vamos lá pensar, isto não é tão pouco quanto isso, portanto uma quantidade bastante considerável, e acho que ficaremos bem saciados. 8 colheres da sopa de arroz de ervilhas. De sobremesa, uma peça de fruta. Portanto, almoço feito, volto ao trabalho, 4h30, já está a barriga a dar horas novamente, volto ao lanche. Portanto, neste lanche, para modificar aqui um bocadinho em relação àquilo que fiz de manhã, 2 fatias de pão de forma e 2 fatias de queijo, e vou acompanhar com um sumo de fruta natural. 2 fatias de pão? Portanto, 2 fatias de pão de forma com 2 fatias de queijo, de preferência, queijo magro. Ok? E acompanhar com um sumo de fruta natural, que será o equivalente a uma peça de fruta. Vamos supor que estou no trabalho e que até nem consigo fazer isto, então opto por uma peça de fruta, ou quanto muito, não tendo outra opção, posso sempre optar por um sumo com uma elevada percentagem, com pelo menos 50% de fruta. Ok? Ao jantar, 7 horas, chego a casa, já estou com um bocadinho de apetite, o pessoal já está toda à espera do jantar, portanto 7h30 estamos na mesa. É caso para. Agora lembrei-me daquela música, dá-me um ideal. Eu quero um ideal. Ora, também, como diz a outra, não me incomoda nada, não me interessa nada aquilo que os outros dizem. Não me incomoda é o facto de ser feliz. Também se aplica. É mesmo aí. Continuando com o ideal, uma sopinha de feijão, vamos todos começar a comer. Portanto, a iniciar a nossa refeição com uma sopa de feijão. Ou seja, também aqui incluímos as leguminosas, certo? Porque também a roda nos diz que devemos diariamente incluir este alimento, portanto, estes alimentos na nossa refeição. Uhum. Uma posta de pescada e 4 batatas cozidas. E incluo, claro, legumes cozinhados, tal como fiz ao almoço. E de sobremesa, mais uma peça de fruta. Pronto. Mas como jantei bem cedo e até fui caminhar depois de jantar, chego a casa e acho que, para encurtar aqui o período de tempo que fico sem comer durante a noite, vou fazer uma ceia por volta das 10h30. E aqui incluo 2 tostas médias e um iogurte sólido de aroma. Portanto, isto será aquilo que será o recomendado para uma pessoa, não que está a fazer dieta, provavelmente, mas uma pessoa que está a fazer um plano. Se jantar cedo e se for dormir com as galinhas, poupa uma refeição. E dorme mais um bocadinho, que também é bom. Ajuda a repor energias sem ter que abrir os cordões à bolsa. Mas se calhar provavelmente até acorda mais cedo, portanto depois se calhar acaba por incluir. Eu diria, ou por acaso dormir ainda não se paga por isso, mas ainda se paga. É bom aproveitarmos enquanto não pagamos. Exatamente. Portanto, enquanto não tomar a pastilha, aproveito, porque se tomar pastilha, dormir já fica caro. Eu acho que temos que aproveitar tudo aquilo que ainda conseguimos fazer sem pagar. Portanto, sem dúvida que dormir será uma das melhores opções. Portanto, isto está explicado. Está explicado. Sem problema, sem fugir à roda dos alimentos, manter-se numa alimentação saudável e económica. Sim, e tudo aquilo que, e já falamos sobre isso também no último programa, todas as refeições que pudermos fazer em casa ou trazer alimentos de casa, ter esse cuidado de planear as refeições, de quase fazer uma emenda semanal, fazer uma boa gestão de compras, tudo isso é claro que é uma ótima ajuda para conseguirmos poupar. Porque se diariamente nos esquecemos do lanche e depois vamos optar por tomar o lanche ou para almoço no café, se acabamos por não ter uma opção que possamos trazer de casa para o almoço e vamos acabar por recorrer sempre a um restaurante ou uma cantina, já sabemos que haverá aqui um acréscimo considerável no final do mês em termos de gastos. Portanto, e alimentação processada, não. Evitar ao máximo tudo aquilo que sejam alimentos que possamos confeccionar nas nossas próprias casas. E sempre que podemos optar por alimentos menos processados em detrimento daqueles que são mais processados, ótimo. Ótimo, é assim que concluímos este nosso programa. Lisa, um beijinho para ti. Um beijinho, obrigada.